Ouvimos Funk in Deep Freeze, John Zorn, George Lewis e Bill Frisell, o disco News for Lulu de 1988. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Hoje, ao contrário do que o jingle indica, vai ser uma das resoluções para o próximo ano a ter vários jingles consoante as emissões. Esta não é em direto, é gravada. Estou neste momento a fazer coisas e esta é a penúltima emissão da Mosca deste ano e temos muita coisa para ouvir. Vamos seguir agora com Money Money Bananas, vamos ouvir o Moja. A música é de 1988. No entanto, foi agora reeditada pela Awesome Tapes from Africa, que recupera, enfim, estas precisidades africanas. Espero que gostem. É desta forma que começamos oficialmente esta emissão. E hoje temos muita coisa para ouvir. Enfim, espero que gostem, que fiquem desse lado. Eu volto já a seguir com Hip Hop. Até já. Banana. New watch, big bucks, diamond rings. Bananas. Your man a money long, a man in. No job, no test. No living. But she's smart and said to me, you gotta put it in before you take it out. Money Money Bananas, uma ótima forma de abrir as hostilidades desta emissão. Ouvimos o Moja, original de 88, reeditado agora pela Awesome Tapes from Africa. Ora, seguimos agora com um dos coletivos mais prolíficos deste ano, são os Brockhampton. Eles assumem-se como uma boys band em contexto de hip-hop, e ao longo da sua música há várias referências, por exemplo, aos One Direction. É estranho porque lançam 3 mixtapes num ano, é muito material, acho que são mais de 50 faixas. Lançaram Saturation, Saturation 2 e Saturation 3. Vamos ouvir uma música de cada. E eles estão muito versáteis, trabalham em várias facetas do hip-hop. O hip-hop agora é eu considero um género bastante abrangente, no sentido em que tem canibalizado um pouco do espaço da pop habitual, portanto é normal ouvirmos hip-hop e ouvirmos pop, às vezes na mesma música. E eles refletem isso mesmo, são versáteis nesse sentido. Vamos começar com Gold, depois ouvimos Sunny e terminamos com Stains. Acho que faz sentido que ouçamos tudo junto. Portanto, são os Brockhampton, um pequeno fenómeno que guardaremos de 2017. E, enfim, eu volto a seguir. Até já. Like a one-eyed pirate, Rick James, I got glitter on my eyelids. 2 a.m. at 5 on the highway. Whole world get a little misguided. With the spotlight, put me in the spotlight. Trust no one, they put you in the wrong light. I scream when I hit her with the long pipe. Ice cream when I hit her with the sweet thing. Do my thing, no, I do not do speaking. Till my shot pointed out like Ruth, man. I'm a really bitch, out, I got a moose swing. I'm a really bitch, out, I got a moose swing. I got bipolar confidence, wake up like shit. Then I feel like the shit, so I guess I'm the shit. Yeah, I guess I'm the shit. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Grab life by the horns when I whip the Lambo. Black on red like I whip the Sambo. Clip so long it'll make you mumble. Watch you tangle, dirty wine. She grind on my dick like 100 times. Shorty love me long when I grip her sides. And slip inside like a slip and slide. My electric eel do electric slide. But I don't want feel in the booty. I love me, I love me, I love me. I get so glad like booty. I love camcorder, we can make it a movie. Bring a friend with you if you like how I do it. Gold chain swinging and she like how I shoot it. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Damn, I'm frosty. Blood diamond, I'm flossing. Navy camel, I'm drowning. But you don't see what it cost me. Turmoil like the Saudis. Hand-me-downs never fit me. Party never fit me. Bunani never fit me. Damn. Time traveling, Honda swerving. That's a Merlin. That's a Merlin. That's a Merlin. That's a Merlin. Damn. Time traveling, Honda swerving. Book learning. That's a Merlin, that's a Merlin, that's a Merlin. Swan dive down the 405. Land at the bottom of El Toro High. With the precision of a cut from a Zorro knife. The boy spit like he made out of 409. So that's clean, bitch. You can't play with my team, bitch. We rock pink now on Wednesdays. Green looks good with your envy. Mixed with white and she's salty. But this stainless, I'm like platinum. And it's painless to just skip on the beat like I'm Pee Wee Herman. Hands up for all my sermons. My wheels turning, now I'm more efficient than ever. I feel like Ratatouille when I whip in the cheddar. You see, you better find your thickest in sweaters. Cause this ice might fuck around and change your whole life. Cause when you're about to take flight. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Saw my P.O. though, he like me though. He like me clean though. Money tryna stay up out the streets though. 7 days a week though, it's that heat though. My daddy called me, said he seen my last video. Looking at a younger me, coulda had a heat stroke. In the middle of the summer with my Negroes. Cool cups and snow cones, smoking to the ozone. Smoking till it's all gone, smoking till my folks come. Triple I, send the lies, send them all down. Triple I, send the lies, send them all down. Triple I, send the lies, send them all down. Triple I, send the lies, send them all down. Triple I, send the lies, send them all down. Triple I, send the lies, send them all down. Triple I, send the lies, send them all down. Triple I, send the lies, send them all down. Running out of time again. Running out of time. Running out of time again. Mm-hmm. and a half on a Greyhound bus. On the way to see this girl. Take a flight back just to keep my job. Used to fly standby late to the airport. With a buddy pass, stuck in the traffic. Whole lot of hours, real long distance. But I've grown since then. Learned to be on my own since then. Marble flow in my brand new crib. This the life that I wanted still. Got a hole in it, burn my chest. Mash a chip that's still in my shoulder. Ain't a day that I still been sober. Made three albums, still talking about the same shit. The one gay, the one selling drugs, the one that's trying to act like Lil Wayne. What the fuck is this shit, man? Y'all better turn this shit off when y'all get in the whip. When y'all into my whip, y'all better not play this shit, cause it's gonna go right the fuck off. Now how them boys hooked on heroin. Parents always asking like, where y'all get it from? Rehab popping like when Amy had to single out the reasons how I quit before I fell down. I used to pick a mirror, talk about what's got us fucked up. We vent to the sun up, ayy. Hopefully you get our funds up, ayy. And if I didn't know y'all, maybe y'all would have a dead stop. Ticking till I off myself. Drive around for some hours. Used to get paid by the hour. Now I'm just picking up a check. Now I'm just picking up a sweat. Used to drive around for some hours. Circle around the block for some hours. Now I'm just picking up a check. Now I'm just picking up a sweat. Cause I thought love ain't make sense anymore. If I drank, you'll probably see a fifth on the floor. No hole in the door, but the best of more. Scared of the past, I've been trying to avoid from before I was born. Running from the shoes that my grandfathers wore. Trying to pick a better soul when the war. Feel the sun in my pores, but I still got clouds in my head. Now, rain for a little bit, stay for a little bit. Moved along with my head down. That's what mama taught me, and I never let them fight me when they ended me. Your dad can't. Crowd told them, think of what you're doing before I'm the way you're choosing. I just want to be a human when I share myself. Hear the things I'm saying, I scare myself. God damn it. Ficamos com três faixas dos Brockhampton. Relembro, lançaram três mixtapes distintas, todas com o nome Saturation e depois numeradas consoante a sua ordem no canon. Ouvimos Gold, Sunny, Stains, e eles são, acho eu, 14 ou 15 membros, e esta trilogia foi um passo determinante. Acho que eles a partir de agora não vão continuar com 15 membros, ou lá quantos são. É mesmo demasiadas personalidades a gerir. Mas, enfim, ficamos com estes três trabalhos que me parecem bastante razoáveis. E seguimos agora para um momento obrigatório para este programa. Vamos ouvir um nome que nos é muito querido, Catherine Ribeiro. Ela é filha de pais portugueses emigrados em França e nos anos 60, 70 trabalhou muito com a banda dos Alpes, também com os Dois Bis, e fazia uma música vanguardista, poder-se-á dizer, para a época, folk, com alguns toques de rock progressivo. Não é isso ao certo que vamos ouvir, eu estou mais focado na sua voz e de todo o trabalho que lançou com os Alpes e também com outro projeto. Acho que o seu melhor disco, pelo menos até agora, dos que eu vi, é o de 71, chama-se Am Debout, e vamos ficar com duas músicas. A primeira é a que ouvimos agora, Le Kleenex, Le Trap de Lee et Le Tendard. Qu'as-tu fait de ma main? Tu l'as fourrée dans ta bouche, caressée les doigts, ourlée de fièvre, et maintenant tu craches le sang. Ne bouge pas, je cherche un Kleenex, un drap de lit ou un étendard. Tu pisses le sang, nom de Dieu, que vont-ils faire de tant de sous? Hier, la voisine s'est fracassée dans l'escalier sur un tesson de bouteille. Ça giclait de partout, sanglant. J'ai fermé ses yeux rougis au sparadrap. Mon enfant, toi qui tressailles dans mon ventre, je te protégerai de la tuerie. Tu gagneras ton pain à la sueur de mon amour. Qu'as-tu fait de sa main, homme? Regarde-moi, écoute-moi. Qu'as-tu fait de nos mains, aux doigts pleins de tendresse? E depois desta primeira faixa de Catherine Ribeiro mais os Alpes, a banda que a acompanhava, ficamos com mais uma segunda música deste disco, e esta é belíssima, chama-se Dibarovska. Légère Assim terminamos a nossa pequena jornada pela música de Catherine Ribeiro. Ela gravou muita coisa com os Alpes, com outro projeto, e na verdade algumas destas músicas, ou pelo menos de Iberovska, já tinha passado noutra emissão da Mosca, só que como não ficou gravada em podcast, achei que valeria a pena imortalizá-la no nosso arquivo de podcast. Se estiverem interessados, recomendo pelo menos que ouçam o Amdebu, é um ótimo disco. Seguimos agora para o nosso momento favorito de todas as emissões, quando falamos da nossa muito querida Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é a melhor loja de vinil do país, está sediada no Porto e especializa-se nos géneros do rock, do pop, do jazz, do blues, do funk, do disco, do soul, reggae, dub, ska, rock, steady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. Fica na Rua da Conceição, por sua vez é muito perto da Rua de Sulfeita e está mesmo ao lado do Hotel Malaposta. É dentro do centro comercial, não há como enganar. Tem o seu site em portocalling.com, se quiserem consultar o catálogo das várias coisas que o Pedro tem em loja. Além disso, tem uma ótima secção de discos usados, é onde eu encontro grande parte das pérolas que depois acabo por trazer cá para casa. Não é o caso da música que vamos ouvir, porque é um caso singular, pelo menos das coisas que eu trago de lá. É uma reedição de um EP que foi gravado em 1980. Na verdade, eu acho que isto ainda não tinha sido editado até 2013. Foi produzido por Adrian Borland, dos The Sound, e na Porto Calling tem algumas cópias deste EP, estão a sair bastante bem, e eu achei que devia divulgar aqui, porque tenho ideia que foi tratado com o próprio Adrian Borland, mas posso estar enganado. Ora, vamos ouvir a primeira música do EP, da autoria dos Beautiful Losers, chama-se Late Night Show. São apenas três, e aqui nesta música o piano é tocado pelo próprio Adrian Borland. Música de 1980, lançada em 2013. Espero que gostem. Até já. Seems to rest. ficamos com os The Beautiful Losers. Relembro que o EP ainda poderá estar na Portcalling, se estiverem interessados. De resto, a loja tem o seu site em portcalling.com e, enfim, se não forem do Porto ou dos arredores, podem pelo menos visitar o site e ver o que é que a loja tem disponível. E é isto. Ora, seguimos com mais música nova deste ano, também lançados pela Upset The Rhythm, que são também, a partir de agora, nossos amigos oficiais. Já andamos a passar música deles há algum tempo. E vamos chegar com The Green Child, é um projeto relativamente novo. Conheceram-se em 2013, Mike Young e Raven Mahan, e fizeram um disco interessante, bonito em vários dos seus momentos. E ficamos com a última faixa, chama-se Destroyer. E logo depois vamos ouvir o rock diabólico do Espero Ubu. Por enquanto, os Green Child. Até já. Oh, Ficamos com mais um projeto ligado à Upset the Rhythm. Ouvimos Green Child, a canção Destroyer do seu álbum de estreia lançado este ano. E seguimos agora por um dos grupos mais icónicos do rock. Eu neste programa tenho alguma dificuldade em gerir os momentos anacrónicos e os momentos de música recente. Tenho muita dificuldade em seguir música deste ano. Aliás, tenho dificuldade em ouvir coisas novas em geral. E acho que é importante às vezes também mostrar o que de bom ficou para trás. E os Parabu estão no limiar entre uma banda underground e do underground, especialmente das mais conhecidas. Começaram a sua carreira na década de 70, foi lá que fizeram grande parte do seu bom trabalho, depois a partir daí as coisas começaram a ficar mais nebulosas. E vamos ouvir dois pequenos exemplos. O primeiro exemplo é o seu primeiro single, chama-se Heart of Darkness, foi lançado em 1975, e embora já se note alguns apontamentos instrumentais do que viria a ser mais tarde a identidade sónica do Parabu, a voz ainda está bastante contida e já vão perceber porquê. Ficamos com um pequeno excerto. The Heart of Darkness. When none of the fishes fit a human form, when nothing I see there isn't deformed, we're in a secret lab. Ora, dois anos depois lançam The Modern Dance, e é a partir daqui que a carreira do Parabu começa de facto a ganhar algum lance. É o início de uma linguagem muito própria, e este disco é um ótimo ponto de partida se quiserem conhecer o lado mais maníaco, mais, enfim, com mais personalidade dos Parabu. O disco é de 77. Ficamos com um pequeno excerto da música que dá o nome ao disco, The Modern Dance. Bom, e depois disto passamos à primeira faixa completa do Parabu. Vamos ficar-nos pelo disco Dub Housing. Na verdade, eu acho que a última vez que passei o Parabu na mosca foi precisamente este disco, e tenho ideia que foram precisamente estas duas faixas. São tão boas, e este disco é tão bom em geral, que era difícil passar-lhe ao lado. Ficamos primeiro com On The Surface, e uma das coisas que eu acho particularmente interessantes nesta faixa e no Parabu em geral é a distância que eles mantêm com as melodias pop, ou com melodias acessíveis e cantáveis, não, são bastante proeminentes ao longo deste álbum. Nesta música em particular, eu acho que isto não é assim tão experimental quanto isso. E a melodia, o groove da música, não me parece assim tão pouco acessível. Ora, ficamos com On The Surface, tirem as vossas próprias conclusões. Até já. Ha! Estamos com o Espero Ubu no disco Dub Housing de 78 e é por aqui ainda que vamos continuar com a faixa que tem o nome do disco. Esta, mais experimental, mais paranoica, também um estilo inconfundível do Espero Ubu. Peço que atentem à letra porque é se calhar, embora obviamente um relato muito paranoico, é talvez uma das letras mais sóbrias que o Espero Ubu alguma vez escreveram. Com ela ficamos e depois mais uma do Espero Ubu e aproximamos-nos do final desta emissão. Até já. Ouvimos Dub Housing, o disco e a faixa do disco, e saímos agora deste trabalho de 1978 para explorar o disco seguinte, tem o nome de New Picnic Time. Ora, mais sobre o Espero Ubu, eles estiveram há pouco tempo em Braga, talvez no ano de 2014-2015, e obviamente ver o Espero Ubu liderados por David Thomas na década de 70 seria certamente uma experiência diferente do que foi vê-los na década de 2010. Enfim, a banda também foi mudando muito ao longo dos anos, em termos de formação, de estrutura, talvez de ideias até. Nesse sentido foram muito flexíveis. Ora, este New Picnic Time, em particular, penso que foi algo influenciado por Mayo Thompson, que é o líder dos Red Crayola, outra banda de referência que poderemos abordar numa das próximas emissões. Daqui vamos ouvir apenas uma faixa, e é só para contrastar um pouco com Dub Housing. Vamos ficar com 49 Guitars and One Girl, e com isto terminamos, enfim, o nosso período de atenção ao Espero Ubu, pelo menos por hoje. Espero que tenham gostado. Até já. 49 Guitars and One Girl, assim nos despedimos da carreira do Espero Ubu, certamente um até já, havemos de voltar a estes músicos num futuro próximo. O disco é de 1969, que é de resto um dos anos abençoados da história da música. Ora, ainda antes de ouvirmos uma música final, e vamos manter-nos na toada natalícia que definiu também o final da emissão passada, quero apenas deixar uma breve nota. Tenho desde há 3 ou 4 dias uma pasta no meu computador com o nome Pop Sincera, e será talvez um mote para uma das futuras emissões. Esta semana estive, por exemplo, a ler e a ouvir sobre e o Blackout de Britney Spears. It's Britney, bitch. É por aí que ando. Isto tudo a propósito de Charlie XX, como é óbvio, porque tenho mesmo a convicção de que ela é uma das artistas pop que vamos reter destes 10 anos, ou desta década, melhor dizendo. E antes de fecharmos a emissão, vamos ainda passar por Farrah Abraham. Ela é conhecida por várias coisas, nomeadamente por ter participado em tempos num programa da MTV, ou em vários programas da MTV. Um deles, pelo menos o mais mediático, foi o Teen Mom. Ela teve algumas participações desse género na MTV e em reality shows em geral. Mas em 2012, depois de períodos muito conturbados de sua vida, lançou um disco de nome My Teenage Dream Ended, que é bastante devedor ao autotune, tem algumas decisões musicais bastante questionáveis. Todo o disco é bastante questionável. Vamos ouvir um pouco da faixa Unplanned Parenthood. Oh baby, oh baby. Não espero que gostem, mas pelo menos achem interessante. Já é um avanço. Até já. Bom, isto vem certamente a propósito do álbum de 2007 da Britney Spears, por exemplo, o Blackout, que foi gravado numa altura muito complicada da sua vida, mas mete também em perspectiva toda a indústria da pop, uma indústria muito exigente, também a indústria da cultura, do entretenimento americano, que são especialmente nocivos para a figura feminina. Isto é um tema que poderemos abordar noutras alturas e circunstâncias. Fica na ideia de algo que poderemos ouvir falar mais no próximo ano. E agora sim, para terminar, vamos ouvir uma música que também passou por cá no ano passado, e eu não me importo de fazer disto uma tradição. Vamos ficar com James White, Christmas with Satan. Ele lançou este disco, eu não sei ao certo quando é que ele lançou esta música, mas aqui aparece-me numa coletânea da Z Records, a sua editora. Não interessa muito, é uma ótima canção, com ela ficamos. Relembro que a Mosca tem o seu Facebook em facebook.com/moscadarum e temos agora o Patreon em patreon.com/mosca se quiserem visitar e ver o que é que estamos a oferecer por e apenas em troca de uma pequena contribuição mensal. Estejam convidados e eu volto para a semana. Vamos ter a nossa última emissão de 2017, que vai ter que ser algo especial. Bom, muito obrigado por terem estado desse lado. Fiquem bem, tenham uma ótima semana e um Feliz Natal. Até já. You say